Bravo India, alinhar e manter 1-0. Aeronave na cabeceira 10, aliar e manter. Aeronave, eles fizeram rolagem, alguém mantém ou se prestar atenção. Assim que o mesmo livrar o eixo do seu procedimento de pushback, coordene com a equipe de solo, reinicie e chame para o táxi. Voo no 923. Rolagem autorizada, pista 35, 120 graus, 79, Lima, Kilo Zulu. Alfa Juliette, o gate é o 04. Alfa Juliette 04, Salvador, muito bom dia, Chanel 6225. Poderia coordenar, senhor, Brasília 340? Washington 6225, bom dia. Eu já tenho autorizado o nível 320. O senhor aceita? Copiamos, 320. Ok, está autorizado então Brasília, nível 320. A decolagem será da 1-0, com curva à esquerda, subida Momo, transição Nidissa. Após Nidissa, DCT Puído, em Puído intercepta a Upper Whisky 1-0 até Formosa, e após DCT Brasília, o controle 1-2-0 decimal 8, acione 5-1-7-2. Autorizado, nível 320, decolada 1-0 com curva à esquerda, saída Momo, transição Nidissa, DCT Puído, Upper Whisky 1-0 Formosa, 1208 é o controle, 5172 aciona, 6225, posição 1. Correto, 6225, da Oxineta, reporte falho pronto, o pushback é acionamento. Reportarão. Com Recife na frequência 1025, decimal 1, alternativa 133, decimal 25. Recife 251, alterna 3325, Oxineta 6211, boa. Boa. Se tiver condições, inicie em coordenação com a equipe de solo e chame táxi, 2223. O 1923, táxi livre pelo pátio Índia e no ponto de espera da 1-0, chame a torre 18-6. O ajuste agora é 1015, boa viagem. 1-2-0. 0, 7, 7, 3, 4. Salvador, bom dia, senhor M3, no 1, sempre dá mais. Senhor M3, 1-1, a sua identificação é chegada bom, cedência para 4 mil pés, o ajuste 1-0 no 5. Bom, 4 mil pés, 1-0 no 5, M3, 1-1. Passaredo 2223, eu sigo o táxi pelo pátio Índia e no ponto de espera da 10, torre 186, o ajuste é 1015, boa viagem. C5345, contatada a sua, Panjô 380, perfil da Dael. 380, perfil da Dael, 5375. Temos um Embraer 145 da Passaredo, está guiado pelo pátio principal. Assim que o mesmo deixar o pátio, livrando na Índia, o senhor será autorizado. Aguarde só um instantinho. Oi, direto em Léo. Direto em Léo, vou para o... autorizado o pushback acionamento, chame táxi. Autorizado o pushback acionamento, chame para o táxi, Sultana, 3, 3, 3. 0, 9, 7, 9, puxamos essa. Quanto espera da 1-0-3-2-2-3? 2-2-2-3, alinhar e manter a 1-0. Salvador, Chané 6225, posição 1 para pushback e acionamento. Ok, o 6225 é o número 1 no setor. Temos um Airbus que já está iniciando já no gate 2. Aguarde a liberação do pátio. Gente, vou aguardar o tempo. Sinal 23 da Gol, 50108, uma boa viagem. 208, grato, 923. Controle Salvador, bom dia, Gol 923. Gol 923, conta cadastro, sujou 360, sai da água. Sai da água, 360, 923. Lima, Tiro Zulu, está efetuando desvio. Lima, Tiro Zulu, está efetuando desvio. Carlos Salvador, bom dia. TAM 3304, autorização para Brasília. TAM 3304, bom dia, está autorizado. Brasília, 340 nível, via Upper Zulu 17, decolagem da 10. Curva à direita, subida arbor, após arbor, elefa. Controle 120, decimal 8, acione 5175. Salvador, passarelo 2223. Saída, decolando 10, curva à direita, saída arbor, arbor elefa. Controle 1208, acena 5175, TAM 3304. Correto, TAM 3304, chame pronto para o pushback e acionamento. Corra 3304. Seu TAM 3663, com PAB de 93, autonomia de 3 horas e 53. O alternado é Galeão. O TAM 3663, copiado, está livre o táxi à direita no ponto de espera da 10, chame a torre 18-6. O ajuste agora é 10 no 6, é uma boa viagem. Autorizado, curva à direita, ingressando no você. Ponto de espera 18-6 para o TAM 3663. Eu quero 1033, não. 090, texto restrito. Aqui o restrito 090. Controle, Salvador, uma bomba de 32 da caminhada, atingiu 150, sem mais. Zona 63, zona 12, identificação chegada à Mari, desça para o 050. 050 na Mari, pode levar, tá? Negativo, mantém a chegada. Solo Oceania 625 autoriza o pushback instrumento? Afirmativo, a aeronave da TAN acabou de liberar o pátio, está autorizado e chame táxi 625. Chamando a táxi. Quando está cruzando o 100 para o 090, tem um táxi, 3 mil pés abaixo. Salvador, bom dia, passeio 2223, no perfil da Arbol, 1000 pés, níquel pés. Aqui, já passou no passado, 4 mil pés, 3 mil pés. Lima, Kilo Zulu, subiu para nível de 095. Salvador, bom dia. Passarelo 2223, Abo 1.200 pés. Passarelo 2223, contato radar, subiu para nível 260, sai da. 260, Abo 2223. Golf Bravo Índia, chame Recife na frequência 125, décima 1, alternativa 136, décima 25. 13325, Golf Bravo Índia. 33, Golf Bravo. Recife 53455, chame Recife, frequência 125, décima 1, alternativa 136, décima 25. Você não segura a secundária, Thalita? Secundária 133, decimal 2. 13325, secundária, primária 125, oh, bom dia. Bom dia. Salvador, passar, Mike Bravo, passar. Prossiga. Tem contato de controle, capitão, pegar a utilização do duplo. E o Mike Bravo, papai, modulo na 1219, novamente. 219, Bravo. 3663, decolagem autorizada, 940, 29, pista 190. Ok. já no TAR 3663. Soldar Mike Bravo Papá, bom dia, a inspeção de linha, o senhor está em qual pátio? No pátio 3. Ok, vai decolar com pro norte aí? Ok, está autorizado então o voo local Salvador para inspeção de linhas a 510. Decolagem do pátio 3 em coordenação com a torre. A mesma opera em 18.6. O controle 120.8. E o código transponder acione o 0117. Ah, ok. Então, o Mike Bravo Papá, o senhor apenas vai acionar 5152 no transponder e o restante da cópia permanece. Controle, Salvador, muito bom dia. Tá 3663. Tá 3663, contato radar, suba para o nível de voo 340, saída água. 340 na água, tá 3663. 3 a bordo, 4 horas e 30 vendo no Goiânia para o táxi. Autorizado o táxi, à direita, pato de espera da 1018-6. E o ajuste é 10 no 6-6225, hoje não é boa viagem. À direita, ponte de espera 1086-1016, grande boa. Autorizado final LS, após estabilizado. O ajuste é 10016. 2010, autorizado LS, após estabilizado 10016, 39. Salvador Ground, Control 9035, destination Mike, 6755, level 360, starting on ready to start. Okay, good morning, Gol 9085 is clear to Galeão, that's why at flight level 360, via Peso 10 until his max position, after confirmed flight plan route, departure from runway 10, right turn, dial departure, after fly heading Leda, after Leda, fly direct to Bridi position, to intercept at the Zulu 10. Departure frequency 120.8 and escort hold 5176 Gol 9085. So 9085 cleared, that down flight number 36, so via up 10. And that is my cast file taken out from runway 10, right turn and departure. Dial, flight heading clear, dial, after mid, it's right, and departure is still 108, clock 5176, 0985. Okay, go 9085, read back correct, report for push and start gate 03. I'll call you back to push and start gate 9085. Na 6312, isso para 3.000 pés, ajuste 1.096. 3.016, 6312. Rádio 103, livre ingresso, reporte aliado e ponto, cabeceira 97. 6312, receptor no localizador. M3-1-1, completo de aproximação, torre, noite, decimal 6. Oceania 63, 111, interceptando o cruzador. 3-1, continua a aproximação agora, pista livre. Continua a aproximação agora, pista livre, 3-1. Decolagem autorizada, pista 97, 150 graus, 8 mais. 225 ao 02, 1208, boa viagem. 1208, boa. Aí, tá agora. Passagem 223, chame em Recife, 126 decimal 0, alternativa 128 decimal 8. 260288, obrigado. Bravo Papá, acionado no pátio 3, aguarda para decolagem. Vai dando. 6311, pouso autorizado, pista 90, 950, dá os 10 nós. Ativo 6311, autorizado pouso. Já do final ele é esse após estabilizado. 2000, autorizado em 10, recortado. Controle Salvador, muito bom dia. Oceania 6252, no perfil da Momo. Oceania 6225, passa o radar sobre o voo 320, sai da Momo. Autorizado 320, no perfil da Momo. Você é militar? Vai manter a perna contra o vento da pista 90, não interfere. Tem livre pouso, pista 90, 150 graus, 10 nós. 3063, solicite ao centro da frequência 126.0, alternativa 128.8. 1260, 128, obrigado. 220 para a vitória da conquista. Autorizado, vitória da conquista nível 200, decola da 10, com curva à direita, subida Arbor, após Arbor, DCT Elefa, e após Elefa, DCT Conquista. O controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5405. Correto, 3522 zona, chama em passo na pushback de Flamengo. Ah, 1028, vertical da cabeceira 17, guardião 03, reposte livrando. Localizado com o Jané, posso paralisar o guardião 03. Salve, só um instantinho pra Cláudia, Curitiba. Ok, sim, está ali, vai. 325. 45, alternativa 126, decimal 85. O Guardião 03 apresenta autorizado o cruzamento do campo a ponto médio da pista, ok? No ponto médio, reporte livrando. Cruzamento pelo ponto médio da pista, para caralho livrando o 03. Chené 63, 11, sala 05, direita 1219. Direita 219, graça 63, 11. Solo, San 3304, táxi 112, com 4 horas e 50. Tá livre aí, prosseguir o táxi. Taxiar e via a baixa altura até a Delta e aguardando para o cruzamento. Você já está na posição para decolar da presente? Paulo Salvador, bom dia, Oceania 63, no Ônibus Nacional. Oceania 63, táxi pela Alfa Juliette, o gate é o número 7, bom dia. Bom dia, Alfa Juliette, para o 7, grato 63, no Ônibus. 3859, para a cópia. 3859, pronto para a cópia. Autorizado, Curitiba, o nível 360, via Fezulu 44 até Sorocaba, após a Peralfa 310, A decolagem será da 1-0 com curva à direita, subida da El, após da El e Leda, após Leda, DCT Eudes, 40 acertado, Resolu 44. Controle 120, decimal 8, acione 5403. 3859 para Curitiba, amigo 360, após Lulu 44, Sorocaba. Alfa 310, posição no zero, curva direita, Dael Leda, direto, Alfa Zulu 44, 1208, Coque 5403. O TAM 3859 após a posição Leda, prossiga direto para Eudes, ok? Sim, após Leda, direto para Eudes. Ok, tá correto, chame pronto no gate 11, o 3859. Chamada quando pronto, 3859. Controle Salvador, muito bom dia, Guardião 03. Guardião 03, prossigo. Ah, tá com proa nossa, Guardião Petrolina, mantendo o meu pé. Sim, Guardião 03, mantenho no meu pé. Sim, 03. Controle, eu passar, passar, Mike Bravo, passar, bom dia. Mike Bravo, passar, bom dia, mantém 510, informe de destino. Destino subestação Santos de Bom Jesus da Lapa. Intenção é liberar aqui pelo mar. Tinha voo de inspeção de linha a baixa altura, ok? Variado de 300 a 500 pés. Gente, Mike, balança tá. Go 85, ready for position, start to Ame, tempo para voo. 2 horas de voo. Para o motor? É a 225, tá cruzando 120. Sim, tá na minha 225, aguarde diferente. Salvador, bom dia, 6312, Chanel e pronto, se for. Bom dia, Chanel 6312, táxi autorizado via Alfa e Juliette, o gate é o 10. Alfa, Juliette, gate 10. Vou guardar lá o sistema Petrolina aos 1420. Sente, reposte 20 milissecondos. Pode confirmar o afastamento? Gente, após 20 milissecondos de Salvador, Guardião 03. 20 milissecondos de Amaral, 03. Aqui, Bravo Papá, reposte 20 milissecondos. Vai tirar 20 milissecondos, só uma corrigindo. A subestação chefe é Santo Antônio de Jesus, ok? Guardião 07, prossiga. Guardião 07, após, através do